que Deus é só o homem, está o homem e o homem. Thank you. Thank you.

E tantos outros que Senhor, será que é possível essa minha situação? Thank you. Yeah.